garotos que sofrem. Ela quer terminar comigo. Associação dos garotos que sofre. My life is bad. I am bad. I shut my head. My life is. Baby, yeah. Me, it's God, baby. Yeah, no, no, no, no, no, no, no.